pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. Eu, Neno, falando aqui de Seattle, Washington. E hoje nós vamos conversar sobre fotometria. Qual é a importância dela? Por que é tão importante a gente entender sobre fotometria? Como funciona um fotômetro? Como que funciona o fotômetro da câmera em especial? E nós vamos conversar também sobre cartão cinza e os modos de medição da câmera. Fiquem comigo, não vão embora. Bom, o que é fotometria? Foto significa luz, metria, medição. Fotometria nada mais é do que os cálculos necessários para termos a quantidade correta de luz para formar a imagem no sensor ou no filme fotográfico. Fotometria é a medição da luz. E qual é a importância dela? Por que a gente precisa entender sobre fotometria? Bom, eu acho que não existe nenhum fotógrafo que nunca tenha se deparado com aquela situação em que a pessoa no primeiro plano tenha ficado bem exposta, mas o fundo tenha ficado muito claro ou muito escuro. Ou o fundo tenha ficado bem exposto, mas a pessoa no primeiro plano tenha ficado muito escura ou muito clara. Ou aquela situação que a gente está naquele pôr do sol maravilhoso, laranja, com tons de amarelo e vermelho, e quando a gente vai ver a foto, ficou tudo um branco total. Ou a gente tem aquele céu azul maravilhoso com as nuvens brancas e a foto tenha ficado cinza, o céu tenha ficado cinza. Pois é, entendendo sobre fotometria e entendendo como ela funciona, é que nós vamos começar a ter um controle melhor nestas situações. Certo? Bom, o primeiro passo seria nós entendermos melhor como que funciona o fotômetro. Existem dois tipos de fotômetro. O fotômetro que está nas nossas câmeras, eles funcionam relativamente parecidos com os nossos olhos. O que acontece? Quando nós estamos enxergando um objeto, o que nós estamos vendo, na verdade, são os fótons que estão vindo de alguma fonte de luz, seja o sol, uma lâmpada, ou seja lá o que for, que estão batendo no objeto, refletindo e chegando até os nossos olhos. Tá? Na verdade, o que nós estamos vendo são os fótons que chegam até o objeto e refletem até nós. O que é um objeto de cor escura, um objeto opaco? Nada mais, nada menos do que um objeto que não reflete muita luz. Em contrapartida, um objeto claro, um objeto branco de superfície brilhosa, é um objeto que reflete muita luz. Uma prova disso é quando a gente vai na praia. Ninguém usa roupa escura, exatamente por quê? Porque um objeto escuro, ele reflete pouca luz, sendo assim, ele absorve muito calor. A roupa ideal para ir num lugar quente, num lugar que esteja muito sol, é uma roupa clara. Por quê? Porque vai refletir bastante a luz, vai absorver pouco calor e não vai esquentar muito. Bom, e onde eu quero chegar com toda essa história? O importante aqui, tá, é que fique bem claro que o que nós estamos enxergando não é a quantidade real de luz que está chegando até o objeto, mas sim a quantidade que o objeto está refletindo, correto? E que irá depender se é um objeto claro, um objeto escuro, um objeto que reflita muita luz ou um objeto que não reflita tanta luz assim. Pois existem dois tipos de fotômetro. O fotômetro ideal, tá, é o fotômetro profissional, que é um fotômetro externo. Acho que muita gente já deve ter notado em alguns filmes, quando aparecem tipo fotógrafos profissionais, sempre tem um auxiliar indo com uma maquininha até a modelo ou o modelo para registrar a quantidade de luz. Isso é um fotômetro. O que acontece? Ele funciona registrando a quantidade correta de luz que está chegando até o modelo, tá? Até o objeto. A quantidade de luz incidente no modelo. Enquanto o fotômetro que está na câmera, que funciona como os nossos olhos, ele vai registrar a luz refletida pelo objeto e não a quantidade real de luz que está chegando até ele. E aí, talvez algum espertinho fale assim: pô, Neno, mas tu falou que o fotômetro da câmera funciona como os nossos olhos, e os meus olhos funcionam perfeitamente bem. Por que que o fotômetro da câmera não funciona? Bom, a diferença entre o fotômetro da câmera e os nossos olhos é que nós temos um cérebro. O que que acontece? Quando nós olhamos um objeto claro, nós sabemos distinguir se ele está claro porque ele é de uma cor clara ou se ele está claro porque ele está refletindo muita luz, porque ele está muito iluminado. Quando nós olhamos um objeto escuro, um tênis preto, por exemplo, nós sabemos que ele é preto. Não é porque ele está escuro, porque está faltando luz, não é porque ele está mal iluminado, é porque a cor dele é uma cor escura. E com o fotômetro da câmera, isso não acontece. O fotômetro da câmera só tem capacidade para medir a quantidade de luz que está chegando até ele. E ele não faz nenhum juízo de valor para saber se a quantidade de luz que está chegando é em função do objeto ser opaco ou brilhoso. E aí que vem todo o problema da fotometria. Fotômetro da câmera, ele foi construído para calcular uma exposição mediana. A imagem não vai ficar nem muito escura, que seria um preto, nem muito clara, que seria o branco. Se nós tivermos uma imagem com muita luz, ela vai fazer os cálculos necessários para que essa imagem fique em um tom médio de cinza. Se nós tivermos pouca luz, ela vai fazer os cálculos necessários para ficar mais clara, transformando tudo em um tom médio de cinza. E é aí que está o grande problema. Por quê? Em uma situação clássica de quem faz casamento, por exemplo, quem faz fotografia de casamento, onde tem a noiva de branco com vestido branco e o noivo com um casaco preto. Se nós colocarmos o fotômetro mirando para o vestido branco, a câmera vai assumir como se a imagem tivesse muito iluminada. Ela não sabe que o vestido é que é branco. Para ela, está muito claro e ela vai transformar essa claridade em um tom médio, um tom de cinza. O vestido da noiva vai acabar ficando mais escuro, vai ficar em um cinza, e o casaco do noivo, que já era escuro, vai praticamente desaparecer. A gente só vai ver uma silhueta escura do noivo. Em contrapartida, se a gente colocar o fotômetro no casaco escuro do noivo, a câmera vai calcular para que a imagem não fique tão escura, assumindo que aquele preto do casaco é falta de luz, vai transformar o casaco escuro do noivo, que é preto, em um tom cinza, em um tom médio de cinza, e o casaco da noiva, que já era claro, que já era branco, vai ficar como se fosse um sol de tão iluminado, vai estourar o casaco, vai perder todos os detalhes dele, vai ficar só uma mancha branca. E aí que entra o nosso cérebro, nós fotógrafos. Sabendo disso, sabendo da forma que o fotômetro da câmera pensa, nós vamos fazer os devidos ajustes. Por exemplo, eu coloquei duas imagens aqui no post que fica bem fácil de entender. Foi uma foto que eu fiz de um noivo, aí tem o paletó dele preto e a camisa por baixo, que é branca. Em um dos exemplos, eu coloquei o fotômetro no casaco preto e no outro na camisa branca. E aí a gente consegue perceber bem o que aconteceu aqui. Na primeira foto, por exemplo, foi exatamente o que eu falei. Eu coloquei o fotômetro no casaco preto ficou cinza, enquanto a camisa branca praticamente desapareceu, não dá nem para ver os botões, não dá para ver quase nada da camisa. Na outra foto que eu coloquei o fotômetro na camisa branca, ficou toda a foto escura. Por quê? Porque a câmera pensou que tinha excesso de iluminação. O que que era o ideal se fazer aqui? Era eu compensar. Eu poderia ter colocado o fotômetro no casaco preto e, sabendo que a câmera iria super expor a imagem, eu poderia ter colocado talvez um f-stop a menos, ter deixado mais escura. O casaco não iria ter ficado tão claro, iria estar representando o casaco preto, que ele realmente é, e a camisa branca iria ter ficado em um tom correto. Na outra imagem que eu coloquei o fotômetro na camisa branca, eu poderia ter compensado, deixando talvez um f-stop maior, deixando entrar mais luz, deixando mais tempo de exposição. A imagem iria ter ficado com a exposição correta, a camisa branca iria ter realmente ficado branca, não iria ter ficado cinza, e o casaco preto não iria ter ficado tão escuro que mal dá pra ver que é um casaco. Só fica mesmo uma silhueta do noivo. Esses são exemplos típicos do que acontece quando nós deixamos a máquina calcular a exposição para nós e nós não temos o controle sobre o que está acontecendo. Outra forma que nós temos para corrigir esse problema seria levando um cartão cinza, mas não é um cartão cinza qualquer, existem cartões especiais para fotometria, para fotografia. Tem que ser um cartão cinza que reflita em torno de 18% da luz. Com esse cartão, nós vamos garantir uma exposição correta e não vamos ser influenciados pela reflectância dos objetos, porque pouco importa se os objetos vão estar refletindo muita luz ou muito pouca luz. Nossa medição vai ser o cartão cinza. Certo? E esse cartão cinza, ele não serve apenas para medirmos a quantidade de luz, ele também serve para medirmos a temperatura das cores, que eu vou conversar melhor em um outro episódio. Existem vários cartões, tá? E alguns inclusive não refletem 18% da luz. 18% da luz é o que a Kodak sugere. Eu vou deixar um link aqui no final do post, levando para um site da Kodak, onde eles mostram bem um cartão deles lá. E eu acho que não deve ser muito caro um cartão cinza, não. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que a gente encontra por 10 dólares. Eu acho que no Brasil, procurando no Mercado Livre, talvez em torno de 20 a R$ 40. Se alguém tiver interesse, dá uma procurada, eu acho bem interessante. E eu não poderia, falando em fotometria, deixar de falar nos modos de medição da câmera. Existem basicamente três métodos de medição, tá? São três formas que a máquina calcula a quantidade de luz, que é a medição matricial, a medição parcial e a medição pontual. Dependendo do modelo da câmera, dependendo da marca, vão ter nomes diferentes, mas basicamente é a mesma coisa, certo? A medição matricial, o que que ela faz? Ela vai medir uma área ampla, ela vai medir basicamente toda a área da imagem, ela vai medir a imagem como um todo. O que que isso significa? Que se tiver um sol que tem muita luz lá no cantinho da imagem, vai influenciar na média geral da exposição. Por quê? Porque ela vai assumir que tem muita luz a imagem, correto? Geralmente eu uso o modo matricial, tá? O modo de medição matricial para fazer fotos de paisagem, para fazer uma foto de uma cidade onde tu vai ter prédios escuros, prédios brancos, tipo imagens amplas, que não exista um motivo em especial. Seria o quê? Uma pessoa, alguém que eu precise ter a exposição correta, algum motivo principal na imagem. Depois nós temos a medição pontual. A medição pontual é um ponto bem específico da imagem. Serve para quando nós temos um motivo específico, um motivo bem claro, é aquilo, não claro em termos de luz, mas claro no sentido do que a gente está querendo. Tipo, é aquilo ali é o importante na nossa fotografia, aquilo ali tem que ficar bem exposto. Por exemplo, imagina tu tá em uma paisagem ampla e tem uma pessoa em especial. Aquela pessoa é o motivo principal da foto e ela tem que ficar bem exposta. Então nós vamos colocar na medição pontual, que é só o centro da nossa imagem, e nós vamos ter uma medição pontual daquele objeto. E depois nós teremos a medição parcial, que é basicamente a mesma coisa que a medição pontual, porém ela abrange uma área um pouco maior. Enquanto a medição pontual, ela mede em torno de 3% da imagem total, a medição parcial, ela vai fazer uma medição em torno de uns 15%. Acredito que seja uns 15% da imagem, do total da imagem. Eu deixei três imagens aqui no post, que fica facílimo para entender. Se vocês puderem, entre aqui no post e deem uma olhada que vocês vão pegar. E chegamos ao final de mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E eu tenho uma ótima notícia para vocês. Para quem ainda não tem um iPhone, um iPad ou um MacBook, agora vocês têm uma boa razão, uma boa desculpa para comprar um. Pois é, nós estamos no iTunes agora. Eu consegui nos cadastrar lá. E aí, se vocês estiverem usando um iTunes, fica bem fácil para escutar o podcast. Basta acessar Sangue, Suor e Foto lá no iTunes Store. Vocês vão achar o nosso podcast e é só colocar lá em subscribe, é só assinar. Aí vocês vão receber automaticamente no iPod de vocês, no iPad ou no computador pelo iTunes. E o que é bacana é que mesmo que vocês não tenham nada da Apple, mesmo que vocês sejam usuários de PC como eu sou, vocês podem baixar o iTunes. E ele é bacana por quê? Para mim, como que ele funciona? Bom, eu costumo escutar muitos podcasts. E toda vez que eu queria fazer atualização, eu tinha que entrar no site de cada um deles, ver se tinha algum episódio novo, baixar para o meu computador para depois passar para o meu MP3 player. Uma vez por semana eu tinha que passar por tudo isso. E agora o que que eu faço? Eu simplesmente fiz as assinaturas pelo iTunes. Eu abro o iTunes e o iTunes já vai lá e baixa todas as atualizações de uma forma automática. Uma vez por semana, ou seja lá quantas vezes eu tiver disposto a isso, eu venho no meu computador, vejo as atualizações e passo para o meu MP3 player, sem muito trabalho. Aí vai a dica para vocês, para quem gosta de escutar podcasts. Ou mesmo goste de escutar aqui o Sangue, Suor e Foto e queira essas atualizações de forma automática, sem ter que ficar entrando no nosso site para ficar cuidando. Baixe o iTunes, faça assinatura. É de graça, não custa nada e é bem bacana. Mais uma vez lembrando que vocês podem acessar o post completo vindo até o nosso blog sanguesuoreefoto.com. E então, tendo acesso ao post completo, com todas as imagens, e geralmente eu escrevo um texto complementar e deixo aqui à disposição de vocês. E nunca esquecendo, dúvidas, críticas, sugestões, mandem um e-mail: sanguesuoreefoto@gmail.com. Se vocês virem no blog e forem lá em contato, vão ter todos os endereços, inclusive do iTunes, do Twitter e nosso grupo do Facebook. Entre em contato, vai ser um grande prazer falar com vocês, responder algum e-mail, responder alguma dúvida. E é isso. Vejo vocês, pessoal, no próximo episódio. Até lá e fotografem bastante. Tchau, tchau. Really wanna be with you.